Recife, em 128, decimal 8. Sim, 128, bom dia, Gonzalo. Aguarde para a decolagem Romeu, Romeu Gol. Romeu, Romeu Golf autorizado, decolagem pista 197, vento 140 graus, 089. No localizador ajustou o altímetro 1015, no 095. DSC autorizado, procedimento, coração do pé, autorizado, procedimento. Nove, solo aos 46, ao livrar a primeira direita, solo Salvador 1, 2, 1, 1. Direita, solo 2, 1, 1, 3, 8, 5, 9. Romeu, Romeu Golf, decola aos 46, controle Salvador 1, 2, 0, 8. 0, 8, obrigado. Alfa, Juliette da Juliette. Alfa, Juliette, 3849. To Papa Romeo, Romeo Romeo now passing 1600 to Palermo 240. Papa Romeo, Romeo Romeo Golf, climbing maintain flight level 240 via dial departure. Climb 240 via the departure, how many on the road? Portão 1-0, correu a ser o Felipe de Sol de outro táxi. Position, Oceanair 6311. Descending now to 4000 feet, 1015, 11, maintain heading adult position to set upon survival. Clear fire upon survival. Serra, decolou 50, controle Salvador 208. 208, Serra. Controle Papa Romeu até o Juliette Serra. Papa Romeu até o Juliette Serra. Decolou da 17, curva direita, corredora Sé. Solicita proa direta para Manati, na sua radial 242. Então, Romeo Golf, fly direct to Coral Position. Flying for now, Coral Position, Romeo Romeo Golf. Estabilizado, confirme 1935? Não, 118 decimal 95. 1895, obrigado. Tá, senhor, any chance to have on the go fly back to Porto Seguro? Right, Porto Seguro. Well, we're still to fly now in Porto Seguro, on the other road. Salvador, bom dia. O Gol 9933, Ilha Serra, Machado, travado e avistando com 1500. Gol 9933, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus 099. Livre pouso na 10, confirme o vento, por favor. 120 graus 089. 120, pode, obrigado. Posição 2 está pronto, Lima Kilo X-ray. Lima Kilo X-ray está autorizado a alinhar e manter pista 17. Alinhar e manter, X-ray. Pessoas a bordo, por gentileza? Confirmando, alternativa, pessoas a bordo? Já. Pessoas a bordo, 2, 1, 2, 3. E alternativa? Já, não. Isso é funcionando, foi constante 5, 1. Equipe 9, 1, 5, 1. Autorizado, viandas 1-0, tem conforme. Retorna 1-0, primeira curva à direita, saindo da EL, Leda, Motiva. 1-208, controle, 5-0-3-7, transponde. Gol 9933, solo ao 58, solo Salvador 1211, a livrar a primeira direita. Alivrar 211, gol 9933. Lima Kilo X-ray decola 59, controle Salvador 1208. 1208, graças, bom dia. Tem 3179, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 1-10 graus 059. Alinha decola 10, tá? 1179. Juliette do Juliette. Alfa Juliette, Romeu Juliette. Segue via Alfa Juliette da Juliette. Chamarante da Juliette, 9933. Maduro, Lima aqui, Let's Race. Lima aqui, Let's Race. Suba até 1 no meu país, reporte no farol da Barra. Reportaremos, aí está. Posição 02, chamou para o puxo. Está autorizado, chame para o táxi. Posição 1, azul 9, 2, 7, 0, 3, 7, 0. 02, setor 9, 7, 0. Para aguardar o 9, 7, 0, como número 2. Ativo, mas é a posição aí agora. Para o Juliette, Juliette para o 59933. O senhor, é só um segundo, qual é a danada que é o número 1 do setor aqui do 9173? É o chamado 6312. Chama 2? É o chamado 6312, botão 2. Tá com o problema aberto, mas tudo bem, a gente agora. Tá com o que aberto? Porão, aberto. Chamado 6312, solo. Tem estimado para iniciar pushback? Ciente. 79, suba e mantém nível de voo 320 via saída da El, vigilância. Via da El, 320-3179. Quanto possível, leda mesmo. Ciente, inicialmente via da El. Via da El, 3171. Preciso mais meio minuto, puxa. Lower, complete on final call tower, frequency 118.995. Thank 2006, KLS X-ray, request localized call. Now, 2000, Mais meia. Porto Seguro 3000, zero autorizado. Autorizado 44. Nicola, fica no zero, primeira curva direita. Dael, letra, direto. Controle Salvador, 108, transponder 5046. Jelen 6311, clear to land, runway 10, wind 120 degrees, 079. Copy the wind, and clear to land, runway 10, 6311. Tango Lima Kilo X-Ray, no atraso com a repórter no seu posto, frequência livre. Túnel 3179, quanto possível, solicita módulo. Tango 3179, centro, aguarde de coordenação com o centro de CC. Aguarde. Complete final cut tower, frequency 118.995. 1970, puxa, vai autorizado, portão 1, chama o táxi. Chama o táxi, 07, when you leave the runway, contact ground 121.1. But off the runway, 21.1, we're vacated by Foxtrot 6311, thank you. Salvador, TAS 3304. Eu 3304, Brasília, pronto? Preciso. 3304, Luz Brasília, nível 360, 317, decola pista 10, primeira curva direita, saindo arbora, transição elétrica, controle Salvador 208, transponder 5042. Good tower, good morning, go 11607, show Elastic 3, approach runway 10. Go 1160, clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 06 knots. Clear to land, runway 10, go 1160. Supergiant, go ahead, Shenpo. Go ahead, come on. Bound, good morning, 11611 on Alpha. Caution, 6311 via Alpha, what chart you did? Start up. 37 a bordo, alterna com 23 horas de autonomia. Qual é a alternativa? É, com 20, Terra Bravo, Charlie Fox. 296 para seguir pega através do portão 06. Faz sua autoridade até através do 06, o 296. Somente a portadora. On the ground T10, when you leave the runway, contact the ground 121.1. 1211, bye bye. Thank you. Aqui 170 disparado, é um problema no pushback aqui, senhor. Você está aguardando informações. Tá bom, gente. Ok, tem início de novo, obrigado. Go 1160 by Alpha Hotel Charlie Taxiway Judith. Alpha Hotel Charlie Judith, go 1160. Alô, Hotel 3304, na posição 7, pushback no momento. Hotel 3304, portão 7 abaixo, pushback. Aguarde. Posicionei 6312, decolou 12, controle Salvador 1208. 308, bom dia. Salvador, bom dia, 7312, Lapuca, decolado, Lapuca. Oceano 6312, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 350, sai da Puca. 350 na Puca, quando possível, pode curvar a esquerda, está com uma coisa até. Autorizada, direto Jamo, Oceano 6312. É, direto Jamo, 6312. Segundo 03. Até o Fosfera, é, lá que é uma 6295, 05, porque o final da mensagem. 03, quer ver? 123, 123. 123, correção. Ciente. Vou 29 para seguir tag da ponta de espera da 10. Faz uma ponta da 10, vou 29. Voo 1184, aciona a identificação, voo na prioridade, para interceptar a chegada ao ar, desça para nível de voo 050. Na prioridade, desce no céu 050, voo 9170, autorizado a linha em decolar pista 10, vento 120 graus 079. Ok, a linha em decola da 10, o azul 9170. Oi Salvador, muito bom dia, é o voo 2196. Voo 2196, bom dia, mantenha o ponto de espera da 10. Ótimo, Mantenho, 2196. Curitiba, autorizado, 360, autorizamos 21, decola pista 10, primeira curva direita, saída arbor, elefa, controle de salvador 208, transponder 5055. Zona 2, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 126, 25, 4, 5, 6, 3, 1, 9. Controle 9170, decola Dael na sua escuta. Azul 9170, contato radar, escuta para nível de voo 340, autorizado direto Leda. Direto Lida, agradece 9170, atenção 340. E confirme a sua altitude. Sim, a senhora transponder 5041, está captando o quilo de lima. Salvador, muito bom dia, Gol 2196, saída da El, passando 1400 pés. Gol 2196, contato radar, segundo nível de voo 360, via saída da El. 360, via saída da El, Gol 2196. Sapatango, Kilo Kilo Lima, confirma a radial distância de Salvador? Romeu, November Oscar Whisky. Voo local, nome pés autorizado, decola da posição no 7, primeira curva direita, corredora Xé, controle Salvador 208, transponder 0130. Novamente, que você recebeu uma do lado, no número Asteroid. Novembro Asteroid, procedimento correto, P202. E o pátio? Papa Romeo, Fox Trot Lima, Sierra Whisky Delta Lima, 14. Qual a prova ideal pra vocês? Cortado, que é autorizado a acionar, se não der o taco. Sierra Whisky Delta Lima, decola da pista 17, pro Açu, Sierra Whisky Delta Lima é o destino. 500 pés, controle 208, torre 118.5, transponder 0150. Guarulhos autorizado, 360, perdão 1 a 0. Decola pistão no 0, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Mótiva. Controle Salvador 208, transponder 5066. 360 para Guarulhos, apoio do 1 a 0. Decola da 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Mótiva. Controle 208, transponder 5066. 363, correto, entrou. 2590, desça para 4000 pés, reajuste na 016. Para 4000, 1016, azul 2590. Azul 9170, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Ok, entendeu, 251-3325, azul 9170. Cotejamento correto, azul 9170. Bom trabalho. Boa noite. Esse instrumento é visual. Gente, tá, um no meu pé, corredor a chefe, mantém a autorização. Torre Salvador, bom dia. Torre 3304, próximo ponto de pista no zero, pronto. Torre 3304, autorizado na linha de decolar, pista no zero, vento 120 graus com 08 nós. Livre de decolar, pista no zero, Torre 3304, pode confirmar o vento, senhor? 120, 120 com 10 com 10 agora. Graças. Chamou confirmando o exército no 005. Vou acionar, chame pronto para o táxi, exército no 005. Altímetro no 0, no 6. Nosso Luiz, reporte na Oscar para ingresso. Correção, reporte na Romeu para ingresso. Então, 130 graus com 08 nós, reporte fora do solo, pro do fora do Tapuã. Pode dar fora do solo, vamos ver o contrato, vai ser decolado. Azul 2590, desce para 2010, o ajuste no 096, autorizado, a finalização X-Ray, reporte estabilizado. Ok, desce para 2016, autorizado, a final X-Ray, azul 2590. Controle 20, 28, bom ver, bom dia. 208, bom dia, obrigado. Fora do solo, Rodeo Fox Lima. Controle 27, Fox Lima, sobre o Paulo Tapuã, chama o controle 208, toma o voo. 208, toma o contrato. 304, bom dia, contato radar, suba para a missa de voo 360, após 2000, voo elétrico. Ok, para 360, após 2000, elétrico. Azul 4450, aciona identificação, autorizar a chegada a dessa, desça para 4006, o ajuste no 096. Tem confirmando a chegada, yes. Chegada Mari. Chegada Mari, desce para 4006, 096, aqui para 4006. Mandou, está mandando uma mão, para cima, decolando o circuito, passando através do farol da rua. Papá Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, Matheus Constante, visuais a 500 pés, reporte final para a pouso. Foi para a final para a pouso, entendeu? Estabilizado, bom, 1184. Agora, 1184, com flash final LS, chame a torre, frequência 1.8, decimal 95. Torre 1895, 1184, bom trabalho. Chegou no 184, forma o tráfego à direita, helicóptero 500 pés, litoral sul, corredor Axé não vai interferir, aproximadamente 3.200. O vento é 120 graus com 08 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Ele pousa no 184, baixada lá. Salve. Ao ingressar na terminal de Ilhéus, chame o mesmo na frequência 120 decimal 1. Contact 31, frequência livre. Acionamento da 3259, botão 4. Autoridade, chame táxi. November Oscar Whisky, autorizado a alinhar e manter pista 17, reporte para decolagem. Nomeador Zona, vazio para a notificação. Lena Cruz Bonf, para interceptar a chuva da Bonf, busca para Prato de Hotel, o ajuste 0-1-6. Exército 1005, autorizado a acionar, chame para o táxi. Acionamento. Autorizado, chame táxi, 030. Se pushback acionamento, reportará para o básico 9030. Autorizado, beleza, beleza, está estabilizado. Libera a de velocidade em TAP. Azul 4450, livre da restrições em TAP. Alfa, mantenha a posição em Juliette. Alfa, mantenha para Juliette. Sinal 95. 2-6-8-9-5, azul 2590, bom dia. Bom dia. Hotel Juliette Serra, controle está convidado. Hotel Romeu, hotel Juliette Serra, desça para 500 pés, o ajuste na autonomia, reporte no trajeto para Itapuã. Reporte lá. Tá, 3304, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. 128.0, boa. Confirme quem chamou? Exército Brasileiro 1006. Sim, 20 minutos, cópia. Gente, o November Oscar Whisky, mantenha a posição. Tráfego Salvador, bom dia, azul 2772, solicita 1960 para Porto Seguro. Exército Brasileiro 1006, pronto, cópia. 06, pronto, cópia. Autorizado Porto Seguro, número 10, decola pista 10, primeira curva direita, corredor axé, controle Salvador 1208, transponder 5045. correto, correto, Azul 2757, Porto Seguro, transponder 5103, controle no 208, azul, 2772. 2772, correto, sem pronto. Chamarem pronto. O Gol 184 está antes da Leste. Gol 184 observe companhia, finalizando o pushback no portão 5 e após ingresso, portão 04. Ok, está observando após ingresso 04. Gol 184. 8.95. Hotel Juliette Serra, mantenha 500 pés, reporte para o de Itapuã, QNH 1016. November, Oscar Whiskey informa um helicóptero aproximando para Itapuã, 500 pés, um Alfa Serra 65. Está autorizado decolagem, pista 10, vento 090 graus, 5 nós. Após a decolagem, mantenha a proa, reporte visual com o helicóptero. Mantenha o ponto de espera da 10 da 3859. Mantendo o ponto de espera da 3859. November Oscar Whiskey, mantenha a proa de decolagem até atingir 1000 pés. Azul 2590, solo 37, ao livrar 1211. 211, boa. Scan 3859, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 100 graus 059. Vento autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, Scan 3859. Autorizado Guarulhos 360, pressão 10. Decola pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Motiva. Controle Salvador 208.5075. 450, estabilizou o localizador, seu capacete. Azul 4450, complete na LF, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Torre 18154. Sobre o farol de Itapuã, aguardando autorização. Informa o tráfego Pilatos, decolado agora da 1-7, subindo para 1.000 pés. Até o Juliette, certo. November Oscar Whiskey decola aos 37, controle Salvador 1208. Controle 1208, reposta também o visual com o tráfego. November Oscar Whiskey. Sim. Tá iniciando o Tan 3859. Sim, esse Tan 3859. Continuou no 642, informação hotel, descendo aonde estiver. Lua 648, acione a identificação, autorizado a chegada a mar e desça para nível de voo 060. Muito bom dia, Papa Romeo November Oscar Whiskey, que falaram da 17. Papa Romeo November Oscar Whiskey, mantém as condições visuais, 1.000 pés, corredor Axé, reporte para a barra. Condições visuais, 1.000 pés, corredor Axé, reportará no fora da barra, November Oscar Whiskey. Da presente com Curaçu, Curaçu agilizando manobras. Alô, direto, pegou? Graus com 5 nós, tem a ponte para o solo, exército no 005 agilizando. Três com 9, decola os 39, controle 20, decimal 8, bom voo. Controle 208, bom trabalho, 3859. Torre, eu vou 9030, ponto de espera da 10 pronto. 9030, mantém o ponto de espera, bom dia. Mantendo, bom dia. Azul 4450, tempo autorizado, pista 10, vento 090 graus com 05 nós. Depois cabeceiro no 0, azul 4450. Após 2000, voo elétrico. Alô, acionamento 63, dono ONU, pode 2, pushback acionamento. Decolou os 40, suba parou no meu pés e reporte visual com rampa Serra 65. Retorno de Esperaçu, falou Tapuã, tá mantendo 500 pés. Temos onda presente, chama o controle 120 decimal 8, exército no 005, então bom voo, terra graça. De informação autorizada, direto do 1 na vista para 2010, e o ajuste no 0 no meio, livre-lhe essa responsabilidade. Gol 1648, autorizado direto Itapu para interceptar a chegada da área. Exército 1005, mantém as condições visuais no 1010, corredor acesso. 63, via parte principal até outra vez por toda minha dúvida. Até o 1005, fica atento ao traço no Papá 28 Alto, a 4 milhas da sua frente, mantendo o número 10. Autorizado a decolagem, vento 1 a 30 graus, 079. Autorizando a decolagem no 0, gol 9030. Salve, Salvador, azul 4402, canal. Sequência do controle, Salvador. Chalé 6250, vista para 4.000 pés, sem restrições, o ajuste no 096. 4.016, 096, 6250. 1211. 1211, graças. Reverso 0005, informa que o traço está no mesmo sentido, agora 3 milhas de sua frente. Estado, reporte final da autorizado pouso na cabeceira 17, vento 140 graus, 062 de nós. Autorizado pouso na cabeceira 17, até o Juliette Serra.